Irmãos, continuamente eu enfrento lutas. Continuamente eu e minha esposa enfrentamos lutas. Algumas lutas envolvem as questões e os desafios diários nossos como família. Algumas lutas envolvem os nossos desafios diários como pastores, cuidando das vidas. O tempo inteiro. Se acordar de madrugada, irmão, pode saber, o Espírito de Deus acaba nos permitindo. Nós estamos lembrando de alguém, de alguma questão, porque não são dois ou três, são pelo menos uns 170. E se não temos o conhecimento da história e das necessidades de cada um, pode ter certeza, temos um peso de oração por cada vida. Então, continuamente nós estamos enfrentando lutas, desafios, guerras, batalhas, e o diabo, não mais os filisteus apenas, mas o diabo sabe que nós somos um povo esquisito, diferente, e que vencemos as guerras por causa da arca, da presença de Deus. Então, na minha vida, ou na sua vida, se o diabo conseguir nos distanciar do altar, da presença do Deus eterno, do louvor, da adoração, nós somos mergulhados, envolvidos, abraçados, e começamos a ser pressionados por todos os desafios, todas as questões, todas as dificuldades, todos os problemas, e corremos o risco de perder as batalhas, não porque aquela batalha era para ser perdida, não porque Deus não estava cuidando de nós, mas porque nós saímos da presença da arca. E quando Israel perdeu a presença da arca, perdeu a presença de Deus, perdeu o temor do Senhor, e nós lemos Jeremias, ele fala sobre isso o tempo todo, Israel começou a perder suas guerras, a perder suas batalhas, e é assim que Deus fala que é com cada um de nós. Quando nós colocamos outro Deus que não o Deus Altíssimo no centro da nossa vida, ocupando espaço, ele sai do trono, da soberania, do governo, então nós começamos a perder as batalhas. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós colocamos de novo a arca dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, quando nós estabelecemos o altar de culto ao Senhor, nós começamos a vencer as batalhas de novo. Isso eu vivo com a minha esposa, isso você vive, todos nós vivemos intensamente. Se eu não for lá para onde eu tenho um tempo reservado com Deus, para adorá-lo, para buscá-lo, se eu não for para aquele lugar, ou em casa, ou em qualquer outro lugar que eu tenha estabelecido, e buscar o Senhor, se eu não buscar a sua presença, eu vou passar o resto dos dias, o resto da semana, lutando, tentando, e a pressão fica cada dia maior, e as dores, os motivos, as guerras ficam cada dia mais intensas, e nós podemos sucumbir diante de tanto inimigo. Eu e você, de igual modo, precisamos nos lembrar. Nesses dias para trás, Deus me deu um escape de um desses momentos de intensa batalha. E eu fui para a presença do Senhor, e o Senhor falou: filho, é tão simples, é tão fácil. A coisa está difícil, está apertada, tem opressão, tem as setas do inimigo, tem uma guerra ferrenha. Vem para a minha presença. Entra no lugar onde a arca está. Começa a me adorar. E parece, irmão, que aquela nuvem foi soprada. Isso é engraçado. Eu já não estou mais... que coisa, Deus. Então, não era, filho. Era só na sua imaginação. Deus, é verdade. Então é mais simples? É mais simples, filho. Pode descansar. Quando o Senhor diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom de todas as formas, inclusive tudo o que ele tinha, pode incluir qualquer dificuldade, atrito, qualquer desafio familiar, nos relacionamentos, na vida financeira, nas questões, nas diretrizes, qualquer área, a presença de Deus. Nós podemos fazer isso através do louvor e da adoração com música. Por isso Deus criou a música, por isso a arca estava sempre envolvida dos levitas que também cantavam e adoravam ao Senhor. Põe a música, põe o louvor ao Senhor, mas não é só colocar um CD para tocar como um amuleto, não. É realmente ir adorar ao Senhor e todas as vezes que for possível parar tudo e ir para algum lugar que seja lá no banheiro e buscar, eu quero te adorar, Senhor. Porque nós gastamos muito tempo, talvez, irmão, buscando o Senhor em toda presença, Senhor, me dá vitória. Senhor, eu estou na tua presença, Senhor, me dá vitória. Senhor, já tem 45 dias de jejum, Senhor, eu estou na tua presença, Senhor, me dá vitória. Eu estou merecendo, Deus, eu estou fazendo por onde? Senhor, eu estou fazendo, Senhor, Senhor, Senhor. É quase que a gente está tentando convencer a Deus de que nós já fizemos o suficiente. Mas isso não é estar na presença da arca. Estar na presença da arca é uma coisa, assim, estarrecedora. Eu estive com a Dani num lugar nos Estados Unidos onde eles têm um parque temático inteiro dedicado a Jerusalém. E algumas coisas para nós não foi tão significante, porque nós já fomos em Jerusalém, vimos o original. Então, você vê lá uma réplica, não é tão atraente. Mas ali havia algumas coisas que se tornaram tremendas para nós, como alguns cenários, alguns lugares, alguns galpões com muita tecnologia, com tudo muito bem produzido, que repetiam, simulavam alguns eventos de Israel. Um deles era o culto no templo. Então todos os sacerdotes, os levitas, vestidos a caráter, com as roupas como descritas na palavra do Senhor, todo o procedimento de culto, toda a iluminação, todo o cenário, toda a tecnologia, tudo para reproduzir aquilo que era o original. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, era um lugar, um momento de tanta adoração no nosso coração, não era ali naquele lugar, era no nosso coração, mas vendo aquelas coisas, e quando o fogo tomava conta do Santo dos Santos, era uma coisa espetacular, sobrenatural, impactante, era um negócio assim, e eu falei, Deus, se isso aqui, que é uma simulação, nos impactou de uma forma tão tremenda, imagina enquanto o povo estava lá no templo adorando e a tua glória invadia aquele lugar e a nuvem da presença do Senhor tomava conta de tudo, devia ser algo realmente, Senhor, estarrecedor. É o que a tua palavra diz, ninguém conseguia ficar em pé, porque eu estou falando de uma simulação aqui, Senhor, que já está me deixando completamente atônito. Que coisa impactante, impressionante. A tecnologia gerando fogo, gerando o vapor, gerando a fumaça. Era uma coisa tão real, tão perfeita. E me impactava, mas era uma simulação. Imagina aquilo que era o verdadeiro da manifestação da tua glória. Hoje, nós não precisamos nem da simulação e nem mesmo da manifestação de fogo como acontecia lá por causa do Espírito Santo que está em nós. Porém, nossas vidas vão sendo impactadas quando a presença de Deus vem de uma forma infinitamente maior. Não apenas um impacto visual ou um impacto daquela sensação do fogo ou da fumaça, mas o impacto da transformação de Deus na nossa vida. Este é um segredo, esta é uma conduta, uma instrução de Deus para mim e para você todos os dias da nossa vida. Se nós formos perguntar a cada um de nós aqui, todos nós vamos dizer: eu quero, mas parece que a gente passa a semana tão atribulada, tão envolvido em tanta coisa, que a gente acaba não se lembrando, não se envolve, a gente até quer, mas não tem tempo. E cada um de nós vamos poder dizer alguma coisa da nossa realidade de vida que nos impede de viver na presença ali do fogo, de ter um tempo no altar, de ter um tempo diante da arca, da presença de Deus. Mas o Senhor nos desafia, nos conclama a algumas pequenas decisões, a algumas pequenas alterações na nossa vida que vão estabelecer o altar do Senhor.